A gente tem que pôr na cabeça das crianças que tem que ir pra escola, morou, mano? Porque é o seguinte, se a gente não fizer nosso papel de mandar as crianças ir pra escola, as crianças vão ficar tudo de chapéu, mano. Amanhã, as crianças vão ser nada mais, nada menos que um Super Billy. Da roca do mundo, meu Deus. Todos vocês. Qual que é teu Scooby? Vou mandar seu avô procurar ele. Então vai lá, porque tô com saudade. Puxa fundo, vai morrer. Segundo que é o quê? Vai! Eu não quero ver o mal de um irmão que não sabe. Eu quero pra quê? Superior, Super Billy, isso te destrói. Por dentro me corrói quando vejo você querendo ser super-herói. Não gosto da parada, digo os camaradas. Isso traz desgraça, escapou no escapou. Às vezes escapou, estou na madrugada, dando várias mancadas. Ah, que loucura! Quem vive sabe dizer, quem morre sabe porquê. Na balada ao amanhecer, criptonita prevalece na dupla sobrevivente. Embalado com medo do sol, Billy enrolado parece um zol. Com sua energia atraente, Billy sente. Sua língua ficando dura de repente. Overdose ou ataca, pega uma colher, põe debaixo da língua, senão ele não escapa. Ô mano, o Billy tá morrendo. Grande madurez, incentivando vários moleques. Billy no rolê, é normal sair na captura de um real. Sem dinheiro no bolso, tem maluco que passa mal. Sinto na madina, seu pai tem que trampar. Vira a esquina, encontra o Billy perto do bar do Lagoa. Mataram uma coroa. Rapaz, sai com as minhas chegando agora. Simplesmente Billy mente, ele tava no barraco a noite inteira. Contra, se for, já chama, um, dois, três. Ele não pensa duas vezes, o cachimbo já tá pronto, pois se foque fez. Billy bate na porta do céu, escuta a réu na sua mãe. A dor que bate no peito, não tem jeito pra seus amigos. Entrou no crime, perdeu respeito. Seu João revela com Dona Maria. Recente ofendeu o som de ver o Billy formado em advocacia. Como tantas vezes prometia para os seus pais que não mexia com drogas, estava bem na escola e seus professores eram legais. Dona Maria, você que dizia: agora é mais difícil controlar o vício. Está bichando na pele da desquitita. É mais um pega, mais um. Nascido e criado na zona sul, enxergado na favela, já foi mais um. Na periferia só, mais um. Mais uma vítima, não ficou pista. Criptonita, fase da vida é assim, dura de viver. Quem vive sabe dizer, quem morre sabe porquê. Dona Maria, pobre velha, esquecida na favela. Seu João indisposto, morrendo de desgosto. louco. Seu João é preto velho, tem malícia. Já entregou pra Deus, só guarda a notícia. É triste pro pai saber que já seu filho faz sua companhia errada. Ideias furadas, criaturas que não valem nada. O primeiro tomou o bode, Madureira foi lixado. Pro lado do Inofop, paulada, pedrada, até chato pelo que fez. Foi até pouco essa morte, judiaram. Depois deram dois picotes no coco, mas aí já estava morto. É o final de quem apronta, acerto de conta. Dez e ponto, vamos pro ponto, é logo ali. Vamos pegar um busão pro parque e um direto para Cacique, tem uma festa lá em cima. Mas essa vamos passar no Vaz de Lima, lá eu subi que se pode. Já foi, um, dois, um belo foi. Rápido ninguém viu, já caiu mais um pilantra que subiu em meados de abril. 15 de agosto de um ano qualquer, foi a vez do Billy. Morreu pro lado do café, amarrado e enforcado. Morreu que nem viado, vestido de mulher. Seu João não suportou o fato, morreu duas semanas depois de parto. Dona Maria chora todo dia, tem saudades da família, do seu velho, do seu filho. O terço agora é seu abrigo, com ele na mão. Pede proteção e pede pra ir embora. Olha para o céu e diz que toda vez que chove é seu menino que chora. Topico, conexão, na gíria, daqui. A justiça é feita pelos justiceiros, que ao decorrer do tempo levou uma pá de parceiro. E eu continuo sendo o mesmo maloqueiro, que corretamente corra atrás do meu dinheiro. Filosófico, é claro, é lógico, R.A.P. Oh. Afirmou firmeza, alô, alô, falou, falou e nem me viu. Quem diria, Brasil, país, periferia. Sol, chuva, predadores, na curva quem caça assunto, vira presunto. Tô turvo, não enxergo, quase cego, bando de cuzão esperando um irmão pra expandir o cérebro. Eu falo sério. Nascido e criado na zona sul, periferia, na favela já foi mais um. De um por um, rapaz novo, já foi mais um. Nascido e criado na zona sul, rejeitado na favela, já foi mais um. Já foi mais um, já foi mais um. Do morro, de todas as quebradas, é daquele jeito. Firmão, valeu a presença de todos, certo? É daquele jeito. Não seja mais um Super Billy, seja o vencedor. Lamento pelas mães que perdem seus filhos, que perde seus parentes todos os dias na periferia, morou, mano? Espero que Deus ilumine a caminhada de todos vocês, deixe a mesa de vocês de fartura, morou? E que leve todos vocês em paz pra casa. Firmeza!